verdade nua e crua. Falo da minha, falo da sua, falo da nossa filosofia de rua. Seja bem-vindo ao lugar real, onde a dor é real, você é real. E sua rica existência não vale mais que um real. É fantástico. O show da vida nos castiga, nos obriga a ir pra briga de uma forma louca e suicida. Fica ferida que não cicatriza, não ameniza e aterroriza quem uma nova tentativa avisa. É assim, nada bem, sofrimento que vem e nos faz de refém, sem saber quem é quem. Livramos a nossa cara se é isso que convém. Ou vamos pro tudo ou nada e arrebentamos com alguém. O mundinho complicado, que embaraço. No sorriso ao desespero, o espaço é de um passo. E passo a passo, somos levados a acreditar que sempre há alguém querendo nos ferrar. Estado de alerta, vento em glória e quem dá preste, ninguém põe a sua meta. Estado de alerta, destruição direta que vem do nada e te acerta. Genial, mas destrutivo, escute o que eu te digo. Parece ser amigo, mas no fundo é inimigo. Vem e traz consigo um infinito perigo, camuflando a arapuca com aparência de abrigo. Após se contribuirar, como vai terminar? Quando o bicho pegar, ninguém vai te safar. Vai ter que enfrentar o que seus bichos têm pra dar. Pra exemplificar, vou te relatar. Doido fica bisoiando os panos do outro mano, que tá ganhando um outro mano, que tem um cano, que tá fitando esquema e tanto dentro do banco, que tem um mano que vai morrer dando um trampo. É triste, eu sei, mas as coisas são assim. Não querem que eu te respeite, que você respeite a mim. Só vejo asneira nesse inferno sem fronteira. Doideira rotineira, onde nada é brincadeira. Estado de sua meta. Estado de alerta, destruição direta que vem do nada e te acerta. Tudo isso é pura loucura que a certa altura nos procura na amargura da vida dura e fura nossa armadura, deixando uma grande abertura que dificilmente cura, pois o corpo satura o que a mente não mais segura. Um ser humano sem estrutura expõe sua figura, uma moldura imatura. Só quem é Loki atura essa falsa postura, cobertura de uma mentirosa jura. E na fissura, o próprio homem não percebe que quem mais paga no mundo, nada deve. Quem já tem, enriquece, quem não tem, empobrece. Não sobe e desce, a humanidade apodrece. A ganância é o queijo da ratoeira nesse processo de regresso. É o ingresso pro grande finale, é o que chamam de progresso. É o abscesso de todo o nosso insucesso. Mas peço acesso e na vida eu arremesso e acerto meu verso. Estado de alerta, mundo engole e quem dá preste, ninguém põe a sua meta. Estado de alerta, destruição direta que vem do nada e te acerta. Estado de alerta, destruição direta que vem do nada e te acerta.